Bom dia para você, ouvindo a Clube, o programa Flávio Alexandre, canções que marcaram época de volta. Supermanhã, segunda-feira, meu amigo Rodrigo está ouvindo a gente. Bom dia para você, bairro Fátima. Alô, Rodrigo. O programa Flávio Alexandre vai ficando por aqui de volta. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, você continua com a programação da Clube 24 horas com você. Continue com a gente, o som da Clube é música e informação. Obrigado pela sua audiência, viu? Aqui, 1530 kHz.